jovem é dizer que preciso de você pra me sentir amado, pra sentir prazer. Acha que tem passe livre no meu coração, só que tu não é mais nem minha última opção. Se liga.